informação. E amor e ódio. A gente é dividido nisso, né, Poca? Infelizmente, não era pra ser, mano. Ei, vem com nós, quem sabe, ó. Amor, muito amor a meu povo, a você, o sentimento que carrega, o que me faz crer que nada do que fiz ou do que faço é em vão. Essa batalha travada é pela revolução. E de alma e coração, tenho convicção que um dia a paz reinará nesse louco mundão. Enquanto esse dia não chega, eu prossigo a missão. Vou fazendo minha parte de coração. Sei que não é fácil, não, mas reflete, irmão. Porque se você resiste, você já é exceção. Quantas vezes mergulhei no mar de depressão, me senti impotente diante da situação, ainda mais com a notícia da morte de um irmão. Passei a semana inteira triste, amargurado. Falei com o cara sábado e agora é finado. Muda um louco de cabeça pra baixo. Deus nos acuda, por favor. Já não sei o que faço diante de tanto medo, mas em desespero, qual o preço a pagar pra viver no sossego, ter um pingo de paz? Oh meu Deus, qual o segredo pra que os homens enxerguem algo além do dinheiro? Independente de cor, sexo ou religião, pratique o respeito a todos sem restrição. Meu amor por vocês é minha motivação pra seguir resistindo em prol da revolução. Ouvi os versos que diziam dias melhores virão. Dias melhores virão. Eu quero ver meu povo andando bem, minha pra frente, sem fraqueza, sem medo, guerreiros, combatentes. Então dá a letra lá pros moleque de quebrada, que o verdadeiro inimigo usa terno e gravata. É o cara da outra gangue que mora na mesma área. Tem que ser gerenciado. Vamos apontar as armas pra quem nos massacra. Então esquece a rixa lá, essa porra não leva a nada. É só sofrimento, famílias angustiadas. Seu papel verdadeiro é ser soldado da quebrada. Orgulho pros seus pais, exemplo pra molecada. Amor, muito amor, meu povo sofredor. Ódio, todo ódio ao sistema opressor. Ódio, todo ódio ao sistema opressor. Amor, muito amor ao meu povo sofredor. Ao sistema opressor. Amor, muito amor ao meu povo sofredor. Meu outro lado é revolta, é rancor, indignação. Ódio cravado no peito, você que não é bom, não. Meu pai sempre me diz, filho, pratica o perdão. Mas não dá, irmão, sinceramente não, não. Tem políticos fascistas vendendo ilusão. Policiais racistas espancando o cidadão. Um sistema hipócrita fundando a nação. Eu não consigo ver se me submeter, eu não. Então devemos reagir, me diz aí sim ou não. Vai, loucão, qual é o X da questão? Aceita tudo que é imposto, hoje mostra a reação. E caminhar de braços dados de uma revolução. Ou separados, aceitando a situação de que o sistema colabora com a morte de irmãos. Não quero acreditar que vocês vão se entregar. Simplesmente desistir de lutar. Omissão de rocha não deve ser sua bandeira. Você é parte da história, então levanta da cadeira. Afinal de contas, tamo do mesmo lado. Povo sofredor contra o sistema sanguinário. Amor e ódio caminhando lado a lado. Por tantas injustiças, o coração bate apertado. E apesar dos pesares, resistir é preciso. Lutar com unhas e dentes pra derrotar o inimigo. E a gente é maioria, porém, tá desunido. Agora imagina eu e vocês no mesmo rito. Organizados, informados, no embate, preparados. Só que infelizmente muitos seguem acuados, fazendo o que o sistema quer. Aí é inevitável que dessa forma seguiremos sempre fracos. Simplesmente desistiu de lutar. Mas é o seguinte, pai, aí. Isso aqui já é um pouco de resistência, tá ligado? E se vocês estão comigo, eu tô com vocês, pai. Demorou. Eu sou você e vocês amor, são eu. Muito amor, beleza? Meu povo sofredor. Ódio, todo ódio ao sistema opressor. Amor, muito amor, meu povo sofredor. Amor, muito amor, meu povo sofredor. Ódio, muito ódio ao Estado opressor. Amor, muito amor, meu povo sofredor. Ódio, muito ódio ao Estado opressor. Amor, muito amor, meu povo sofredor. Amor, muito amor, a meu povo sofredor.